Conhecimentos, acordes de sétima diminuta, sétima sensível, sétima maior, sétima menor, sétima da dominante e inversões. Três séries de 8 acordes. Segunda série de 8 acordes. Terceira série de 8 acordes.